Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6:02, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico que vai ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pelas frequências da Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. E uma galera ouve o Pretinho Básico pela internet, seja no site atlântida.com.br ou pelos aplicativos pros seus telefones espertos, os smartphones. Estamos acéfalos. Estamos acéfalos. Alexandre Fetter hoje está como MC de um evento muito importante para a RBS, que é o evento anual em que a RBS presenteia, premia os seus funcionários jubilados. Eu estou fazendo... O Santana é um que vai ser jubilado anos, aí? 40 anos. Sempre que um funcionário completa um ciclo de 10 anos, ele é jubilado na RBS. É isso, Everton? 5. 5 anos. 5? Que vem já vai chamar. Não, a partir de 10 e não fui jubilado. Eu tenho 5 e não fui jubilado. É a partir dos 10 anos. É 10. 15. Isso. A partir dos 10 de 5 em 5. Mas o mínimo é 10. Todos estão certo. E hoje os funcionários, alguns serão jubilados e o Fetter vai ser MC dessa apresentação junto com a Rodaica, MC por isso Fetter. Que ele não tá aqui pra apresentar essa segunda edição do Pretinho Básico, sempre no oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia do Big e Damilera, a moda está nas ruas. Deixa eu saudar quem tá aqui pra fazer o Pretinho Básico: Everton Cunha. Opa, boa tarde. KG. Oh, boa tarde. Marcos Piangers. Ô, boa tarde. Porazinho. Oi, boa tarde. O Geiso veio lá da Zona Norte pra isso. Atravessou a cidade, a bicicleta, né, Geiso? Oi, boa tarde. Tá quente aí, Geiso? Sim, calor. Por isso que ele tá se... suando. Olha a minha pizza aqui debaixo do braço, meu. Meu Deus. Isso aí é pizza cebola, né? Pizzazinha, coisa boa. Ali, óleo. Estrela móvel do Pretinho de segunda-feira. Conta! Não, é ele. Da Bica. Davi Carradini, Bicha, Davi Carradini. Eu estou preocupado com o Alexandre Fetter. Por que, Davi? É uma cerimônia de risco essa. O Santana fazendo porque... Não é por causa do Santana. Porque o Nelson Sirotsky vai fazer 40 anos. Ah, é? Então quer dizer o seguinte: o cara, quando faz. Quando tem uma participação numa cerimônia dessas, não tem nada a ganhar, só tem a perder. E se alguma coisa... Se tudo der certo... Ele tava saindo de casa agora. Ele vou tá ouvir lá... um pouquinho do Pretinho, vou pra minha casa. Se tudo der certo, ele tá lá pra isso. Certo, entendeu? Certo. Agora, se alguma coisa der errado... Pode ser sua culpa. Não, é um excelente já profissional. Já foi jubilado, Davi? Já foi. Quantos anos tu tem de RBS, Davi? Eu tô pela terceira vez na RBS, né? Então, nessa terceira vez, 15 anos. Nossa, na terceira vez. O Mr. P tá uma única vez, 15 anos. Isso, Mr. P? É 17, eu acho. 17 já? Eu tô há 17 anos. Aqui temos dois jubilados nessa mesa. Eu tô há 17. Não sei se é 17. Na terceira vez. Fala, Marquinho. Não, que eu tenho uma relação um pouco contraditória com relação a ser jubilado ou ficar muito tempo numa empresa. Eu acho que é uma celebração de, pô, estão aqui trabalhadores que ficaram juntos, dedicaram mais. Cuidado pra não dizer algo que vai ser contra a tua própria pessoa. Ao mesmo tempo, sou um pouco como um comodismo, né, de caras que ficaram no mesmo lugar. Depende, tal, né? Saiu uma pesquisa a propósito disso. Tu queres falar alguma coisa? Não, porque eu... 40 anos, uma história, uma bandeira. Como que são 40 anos? Santana, tu arrotou aqui do meu lado, Santana. Arrotou do meu lado, Santana. E o Nelson. Eu sou geração Y, Nelson, né? Nasci em 80. E o Santana deve ser geração B. Assim, né? Saiu uma pesquisa a propósito disso. O brasileiro fica 4 anos e meio em média no emprego. E o italiano fica 11. Olha aí. O italiano fica 11. É o cara que mais fica no emprego no mundo, é o italiano. 11 anos em média. O cara ficar bastante tempo se o cara tiver energia pra estar ele se renovando. A revista Exame falou que o tempo ideal num mesmo cargo é 6 anos. 6 anos não tem por que ele ficar mais de 6 anos no mesmo cargo. No cargo. É o funcionário público. Não, empresa. Público, o cara é concursado e aí ele pode fazer o que ele quiser porque ele não vai perder o emprego. 30 anos. E os caras ficam ali. Até tem como perder, né? Não, mas tem, cara, vai ter que se esforçar. Fazer, tem que fazer muita força, mas fazer uma cagada muito grande. Mas cara, o cara tem vontade, vontade, criatividade, energia. O cara tá no mesmo emprego e vai se modificando, mudando as coisas. Claro, claro. Muitas vezes acontece. Vamos para os destaques do Clique RBS nesse início, final de tarde de segunda-feira. Policial militar morre durante treinamento para a Operação Golfinho, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Rafael de Souza Pereira, de 25 anos, morava em Cruz Alta e morreu depois de passar mal durante exercícios físicos em Cidreira. Caramba. Deixa eu trocar o nome, né, da Operação Golfinho agora, né? Conforme colegas, o Rafael se sentiu mal ao entrar no mar, recebeu massagem cardíaca na areia, chegou a ser levado ao hospital em Tramandaí, mas não resistiu. Que coisa. UFSC divulga a relação de candidatos por vaga para os cursos oferecidos no vestibular de 2012. Medicina lidera com 49 candidatos por vaga, seguida por arquitetura, 16 candidatos por vaga, e engenharia civil, 14 candidatos por vaga. A relação completa está publicada no site do vestibular 2012 da Universidade Federal de Santa Catarina. A UFSC tem um dos melhores centros de tecnologia, de engenharia do Brasil, né? O cara já sai de engenharia de produção, engenharia civil ali, praticamente empregado. Correios lançam campanha de cartas para o Papai Noel. A campanha, que já é realizada há mais de 20 anos, busca padrinhos para crianças carentes e assim atende os pedidos feitos em cartas endereçadas ao Papai Noel. As correspondências solicitam brinquedos, roupas, calçados, material escolar e até bicicletas. Quem se interessar pode escolher uma ou mais cartas, comprar o presente e entregar nas agências dos Correios. Muito legal, cara. São aceitas cartas de crianças de até 10 anos que moram em locais carentes. Eu peguei uma cartinha dessa, uma vez adotei um cara, dei um Johnny Walker pra ele. Um carente de 40 anos, às vezes, assim. Dormiu na tua casa umas duas noites. Eu, depois... Como agradecimento, né? Ficou dormindo lá umas duas noites, aí acabou o uísque e ele foi embora. Paula Fernandes e W são as atrações confirmadas no Réveillon de Florianópolis. Ambos estão programados para se apresentarem na noite de Réveillon. Ah, legal. Na beira-mar. Olha, meu. Olha, cara, eu tô falando legal, é porque o W eu gosto. É, cara, eu tô falando sério, Porã. O W é o cara que Porã sabe disso. Fiz dois gols, a versão. Sim, é. A versão podre. O W fez recentemente uma versão pra Lucas e Miguel acústica que eu achei espetacular. Look, eu tô falando sério, eu gosto do W. Do Don't hurt me. Também don't hurt me. Esse é o W também. É, e essa acústica pelo amor de Deus, Mr. Pete. Esse é o W, ó. Eu acho espetacular. Eu já vi eles ao vivo e eles tocam. Ó, tocam mesmo. Versão original dessa música é do KC e do Sunshine Band, né? 70 de 90. Essa aí eu fiz dois gols do W. Finaleira de 90, né? I love you so. É isso aí, a Paula. Isso aí. Obrigado, Mami. Acabei com o Réveillon disponível. Não, mas já foi força de expressão. Força de expressão. É isto aí, mais a Paula Fernandes na noite de Réveillon em Floripa, Amaral, fala. A Paula Fernandes, eu não sei se canta, mas que ela é uma gracinha, ela é. Ela é uma gracinha. Eu já prefiro ver o W. Ela é country woman. É ruim, é ruim. O som dela é ruim. Eu prefiro o W. Bota mais umas quatro aí, W. Bota We Are in Love. We Are in Love. Please let's go. She's beautiful. W, só aqui. Réveillon de Floripa. Dela só é... aqui. Daniela Albuquerque. Diretamente de Garota Belo Réveillon. Horizonte. Garota Réveillon poderiam fazer. Garota, né? Réveillon. Garota Réveillon. Peraí, que o rapaz ser jurado. Eu jurado. BH de 1997. Mandar um salve pra Davi Coimbra, que tá chegando na casa. Davi Coimbra e toda a galera do esporte da ZH. Mais uma. Vou botar. Muito legal. A pedidos de Mr. P. Olha que bonito isso, cara. Tá de sacanagem comigo, cara. O Mr. P é presença confirmada na Beira Mar Norte, no Réveillon de Floripa. E tem mais aqui, ó, o tradicional show pirotécnico de Floripa vai ter 18 minutos. Bota lá no show pirotécnico, né, Magnata? E vão queimar, Pause, 13 toneladas de fogos de artifício. Vamos queimar isso e mais um pouco. Sabe que Floripa, a galera queima muito, né, Magnata? O Ronaldinho Gaúcho fez um show pirotécnico esses dias aí, né? E o Réveillon de Floripa esse ano vai ser dia 31 de dezembro. Olha aí. Parabéns, eu gostei. Vou lá. Cagê, o Fetter não tá aqui, mas tá na hora, Cagê. Pratos do dia! Pratos do dia no Pretinho Básico. Participa, gente. Participa do programa. Vamos parar de brigar. Alguém que não quer participar, né? Com cachê. Não tem o galo. Ih, cadê, né? O galo? Tá, o galo tá lá. Faz um galo aí, Geizô. Gagagagara! 6 e 14, Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian faz aula de yoga com o professor nu. Era muito boa essa mulher. Olha, que horas que era? É mulher? É mulher? Cara! Ah, é essa mulher. Tu sabe que assim, não, cara, eu já pratiquei yoga um tempo. Com o professor já nu, pratiquei, já pratiquei. E é um perigo praticar yoga com alguém nu, cara. É um perigo, cara. É. Tudo pode acontecer com alguém nu. Esse é aquele meio que chega depois, yoga. Frases dos pretinhos. Deixa eu fazer. É um perigo. É um perigo praticar yoga com alguém nu. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma coisa que não seja perigosa com alguém nu? Com alguém nu. Essa é a pergunta que eu faço. Olha, surf. Ah, surf nu não é perigoso. E às 6 da manhã o cara nu é um perigo, né, cara? É verdade. Mas quem seria essa Kim Kardashian? Ela é uma socialite, KG, que tem... Sim, cara. Ah. Tu deveria saber quem é. Ah. Eu também não sei quem e é. E 6 da manhã eu tenho o tesão do mijo, né? Tesão de mijo. Acorda com tesão de mijo. Vai, aí é bom pra fazer yoga. Oh, pelado. Bom, Miro, pelado. 8 e 1, Rihanna esquece chuveiro ligado e alaga a suíte de hotel. Olha, olha aí, ó. O que, que será que ela tava fazendo, né, Magnata? Pra tomar esse banho. Isso aconteceu contigo, Paz. Ah, comigo esquece, acontece, né? Sempre, sabe? Quando a gente viajava com a tribo, galera, aí tinha que me chamar lá, né? Pra sair do banho, né? Eu esquecia, tudo ligado. Quase dava os curto-circuito lá. 10h58, sozinho, Bruno Gagliasso bate perna em shopping. Oh. Maravilhoso! Aqui, ó, parece que um que eu conheço, que bate não perna. Não pode em ver shopping. Um shopping, né? Tarde livre pelo é sempre. Menos eu fico batendo perna, né? Olha, já o Ronaldinho só, Gaúcho, né? Informação, hein? O Ronaldinho Gaúcho bate bola, né, gente? É um jogador. E, bate cabeça. E também cabeça. 12h45, Felipe Massa almoça com seu irmão em São Paulo. O Barrichello chegou logo depois. É, chegou meio atrasado. E quem comeram Massa, né? Felipe Massa. Ah, quem comeram, Massa? Brito? Massa, prato feito! Sabe que o Felipe Massa, eu tava vendo uma entrevista do Piquet esses dias, mas que o Felipe Massa deixou de ser aquele piloto arrojado que ele era no começo por causa do acidente que ele teria perdido com aquele acidente, afetou uma parte do cérebro, que ele perdeu a visão de profundidade, que é muito importante pro piloto. Então ele não é mais aquele, ele virou um piloto comum. Ele parou. Isso aí o Piquet falou. E quem é que jogou? Foi do carro de quem saiu? Do Barrichello, né? E assistindo uma entrevista com um especial que teve ali sobre o Bruno Senna, pô, quando ele tava com 8 anos, é que foi o acidente do Ayrton Senna. E apareceu uma matéria antiga, até foi a Patrícia Poeta que apresentou o Senna dizendo que o Bruno era melhor do que ele, mais ou menos como o Assis falando do Ronaldinho Gaúcho. E aí no ano seguinte o Senna morreu. E o Bruno Senna ali já largou o kart 2 anos depois, o pai dele morreu num acidente de moto. Cara, tá louco, cara. E aí ele ficou 10 anos sem pilotar absolutamente nada e depois voltou e agora tá na 14h37, Fernanda Lima leva os filhos pra assistir a peça infantil. Maravilhoso. Pô, na segunda-feira, cara, é fácil. Quem que levou? Fernanda Lima. Ah, Fernanda Lima é a minha amiga Fernanda Lima. Que saudade, mesmo, um beijo. Quando é que tu falou com ela? Um beijo, há muitos anos a gente não se fala. Por quê? Desde que ela casou, perdemos contato. Atenção, pessoal. 16h23, Thiago Leifert tira foto com o Roberto Leifert. Carlos. Leifert! Thiago Leifert. É Wafer, é o Wafer, porque é bolachinha Wafer, não é o Leifert, é o cara aquele do esporte, né? Esse aí deu uma sumida, né, Brito? Esse aí é meu concorrente. Não, ele faz o esporte. Ah, ele faz lá. Que agora, quem seria o Roberto Carlos? A minha equipe tem que apurar isso. Eu acho que é o da... É o cantor ou o jogador? O Mr. P tem uma história muito boa com fotos com o Roberto Carlos, né? Tu quer contar a tua história? Conta. Posso contar. Por favor, claro. Quero que eu conte? Claro. Fui bater uma foto com o meu ídolo maior, Roberto Carlos. Hoje tu não contou ainda. É, e aí entrei no camarim, etc, fomos nos posicionar, e tem uma estratégia toda pra bater foto e tal. Sim. E aí quando eu fui fotografar, como eu tô acostumado a fotografar com fãs mais baixos, sim, eu sempre faço questão de dar uma agachadinha pra não ficar aquela coisa do gigante, do anão. Botou a mão no joelho, deu uma agachadinha. E aí no que eu dei a agachadinha, minha perna deu uma dobrada e... Ah! Eu dei um joelhaço. Ai, na perna que não deveria na dar. Perna que não aí era, tu tinha que ter batido mais duas vezes pra dar aí sorte. Aí na hora eu pensei, olho pra ele, peço desculpas, puta, mas aí ele vai perguntar por quê? Olha pra ele. Que mancada, hein? Ah, que mancada. Que cara de pau, né, cara? Cara, ele nem, ele nem sentiu, né? Ouviu o barulho, né? Sei lá. E agora, mas questão de 3 minutos. Três minutos. Cadê três. O Fetter? O Fetter tá num evento. 3 minutos, galera! Não mais do que isso, 3 minutos. Então era 6h40. 3 minutos. Girimon, que horas que era, Girimon? Cara, tu acha que eu tô dando bola? Esse lobo tá me fazendo. Mas é só calcular, Girimon. Que horas, Girimon? Não te mete, meu. E o Brasileirão, brasileirão. Faz o... Porra, cara. Mas porra, mas por que tá fazendo isso, cara? Faz o Flávio, cara. Pega a veja aí, cara. Cara, vou te dar o dog, cara. Vou botar na tua essa veja aí. As missões das vencedoras aqui, ó. Pequenas empresas. Quem é que é, cara? Meu, crise. Mas que horas era mesmo, Maurício? É 6h14. Zico toma picolé com os netos. Zico toma. Que beleza. Zico toma. Agora me Zico toma. Velho, picolé. Realmente, cara. Olha, não, cara, hoje aí, eu falei do... come picolé, né? Tomar come sorvete. Come picolé. É isso, cara. Chupa! Chupa picolé! Cada um faz o que quer com o picolé. Cada um faz isso com os netos. O Zico é vovô, cara. E tu torcia pelo Zico quando ele era guri. Tu também. O Zico foi um dos maiores que eu vi jogar também. Falei do Dinamite. Mas esse negócio do... esse negócio do picolé depende do nível de masculinidade do cara. O Neyla chupa. Né? Alguns tomam, tomar outros comem. É líquido. Quê, meu? Tomar é líquido. O porão morde. Mordo o picolé. Ai, nossa. Era isso, Julião? Eu acho para o meu. Se tu morde, não sabe chupar. O Zico é Coimbra também, não é? Coimbra. Né? Tio Zico. É. O tio Zico. É da família do Davi. Tio Arthur. Tu é da parte pagodeira. Tu sabe que da eu tava no Japão, na Copa 2002, e a gente anda na Copa toda com aquela credencial o tempo todo, né? E eu tava no metrô. É uma frase que não tem como não ser pedante, né? Que eu tava na Copa de... Não, mas é que tem que contar que... Claro. Tu vem aqui e fala que tu tava lá. Mas peraí, tu vem aqui e fala que tu tava na Sport TV de manhã. Mas é o meu trabalho, esse. Não. Mas esse também é meu trabalho. Esse é o trabalho dele. Ah, não, aí eu tava com a credencial, tu anda com aquela credencial pendurada, né? E eu tava no metrô. E um japonês olhou assim, Coimbra. Bah. Ele olhou, aí eu disse, yeah, Coimbra errado. My uncle. Meu tio, mano. Rapaz, esse japonês começou a suar, começou a tremer. O Zico era ídolo. Cara, o cara que fez o que eu pedisse pro japonês aí naquela hora, ele faria. O que eu pedi? E o que tu pediu? Ele pediu um sushi pro japonês. Eu dei um autógrafo pra ele. O tio do Zico, até hoje ele tem lá. Vai daí, Mr. P! É gostar do W não é legal. Me dá piada de papagaio pra contar, é. Aí é tri. Aí é bem legal. Papagaio, é tri. Os papagaios que eu gosto tanto. O Cassal comprou um papagaio durante a lua de mel. Mas que bela é hora pra comprar um papagaio. Não, mas é porque o papagaio foi esquecido no quarto. Ah, e tá. Aí o casal pensou, não, vou comprar esse papagaio, vou comprar com a gente. Isso é um rapaz. Aí o papagaio não resistia e fazia comentários durante a noite toda da performance dos noivos na cama. Ah, não. Aí numa hora o marido já não aguentava mais, se irritou, pegou uma toalha do banheiro, jogou por cima da gaiola e avisou, olha aqui, ó. Tu fica quietinho aqui dentro da gaiola, porque senão amanhã eu te mando pro zoológico e tu vai sumir do mapa. Beleza, na manhã seguinte, acordaram, foi tudo bem. Tão ali arrumando as malas, aí o casal. Tranquilo. Mala maior pra cá, menor pra lá, bugiganga aqui, bugiganga ali. Daqui a pouco, querida, Olha aqui, ó, pra fechar essa mala tá uma dificuldade. Vamos fazer o seguinte, ó. Tu fica por cima e eu tento. Vamos ver se a gente dá um jeito, né? Fazer a coisa certa. Não deu certo com a mala enorme ali. Não, parei um pouquinho. Quem sabe tu fica por baixo, ah, então, amor. Eu vou por cima pra ver se encaixa. Vamos meter tudo agora. Nada. Aí daqui a pouco o cara diz... Amor, vamos fazer o seguinte, vamos tentar nós dois em cima, vai. Aí nisso, o papagaio não aguenta disso. Tô um pouco me lixando pro zoológico, eu quero ver isso aí. Muito bom. E aí, Maurício? Ô, guri, como é que tá? Como é que tá, meu querido? Beleza? Tamo aí, pode vir, pode ir lá, vamos aí. Pode ir. Tamo aí no caroço. Tomando... Só do caroço? É verdade, hoje à noite... Vamos ser jubilado lá, né, Amaral? Tu vai ser? Eu não ainda, guri. Eu tenho... Vou fazer 5 anos. Eu tô fazendo 30 anos de ócio hoje. 30 anos. Eu ganhei um relógio do meu pai. 30 anos sem trabalhar. Um relógio de ócio. Mas o teu pai não morreu de tanto trabalhar? Tu cantava na música? Meu padrasto, né? Ah, tá. Tá bom. Wake. Wake é o meio que me adotou, né? Tá comigo, tá cuidando de mim, garoto bom. Wake sabe muito. Grande tá abraço pro Neymar grande. Também. Vamos curtir no barquinho. Tá em Santos, num barquinho, lá com umas meninas de família, né? Esse final de semana. Ô, guri, eu tenho certeza que tu tava com o Neymar ontem na festa da Fórmula 1, tava né? Lá, curtindo com o Vettel também, né? É, isso aí. VV, figuraça. VV, grande VV, grande né? Figuraça. Demais, né? Pô, pra essas tu não me leva, né, guri? É, infelizmente não vai dar, né, Porã? Não tenho cacife, a gente trabalhou né? Já junto, agora não dá mais, não né? Não, cumprimento o Porã, então. Não vou te cumprimentar, Porã. Muito legal o teu programa de reggae ali na Itapema FM. Legal. A Itapema FM tocou muito reggae, né? Reggae dub. Domingo agora teve grande evento, não bateu uma saudade, uma vontade? MVBio, manda um abraço. Bateu uma vontade de lá. Eu tenho aqui resumo de livro. Boa. Resumo de livro. Sartre. Sabe o Sartre? Sei. Sartre. Francês, né? Muito legal, né? Jean Paul, né? Isso, Jean Paul do funk. Eu sou MC Jean Paul. E agora eu vou levar a minha, meus amigos. Todo mundo vai dançar. Eu canto sempre assim, eu sou louco, pode crer. MC Jean Paul chegando. Ah, meu Deus, vou atrás de você. Podia ter MC intelectual, MC Jean Paul Sartre. É. Tem um livro do Sartre chamado Entre Quatro Paredes. Ah, tem. Conta aí. Um cara morre, vai pra um quarto de hotel, no inferno, umas minas, ninguém trempa. Ele tem que ouvir um falatório delas, falando até o fim, se dá conta que o inferno são os outros fins. E aí virou música do Detonautas, isso aí, né? Memórias Póstumas. Confere, de Davi, que é o nosso. O inferno são os outros, é a praia. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é que é esse, guri? Defunto deprimido, conta sua história, de playboy cheio da grana, o cara não fez nada de útil, morre. Crepúsculo. Uma mina sem sal, se apaixonou por um vampiro que brilha. Fim. Mandou Andrei Ximenes aqui. Como é o nome dele? Andrei Ximenes. Ximenes. Não tô ligado nesses nomes aí que não são americanos, né? Ximenes. Andrei Ximenes. É em espanhol, né? Mandou aqui. Muito valeu, bom. Guria. Muito bom. Davi Coimbra, preciso Estela Móvel. Desabafar. Do opa. Tu, não, não eu. Quem precisa desabafar é Claudinha. Claudinha. Ela diz que meu nome é Cláudia, mas todos me conhecem por Claudinha. Sou uma moreninha mignon, 1,65m, com 58 quilos bem distribuídos nas coxas grossas e bumbum empinado. Tive um caso com meu professor de cálculo, uns 20 anos mais velho do que eu. Não vem ao caso. 20 anos mais velho? É boa de cálculo. Não vem ao caso, então por que que ela disse? Ele sempre deu conta do recado. Não vem ao caso a idade. Mas o cara foi no caso. Ele sempre deu conta do recado. Por isso que não veio o caso, a idade. É o caso. Professor de cálculo, esse aí calculou bem. Mês passado tivemos a oportunidade de passar um final de semana juntos na serra. Virou romance. Aí virou romance. Ele é casado, conseguiu dissimular um congresso para a gente poder passar o tempo atenção, juntinho. Atenção, você mulher no professor. Olha o congresso de cálculo que é do congresso. Eu imagino o congresso de cálculo, deve ser uma loucura. Imagina as festas, mano. Isso é uma doideira, as festas do congresso de cálculo. Galera. Todo mundo uma balada no pretinho, no mínimo. Essa agulhinha enlouqueceu nas contas, cara. Fomos a lugares incríveis e tiramos muitas fotos que eu baixei para o meu computador. Ai, que medo. Aí que vem o problema. Na Zona Net. Na quinta-feira, o danado do computador deu pau. Vírus. Levei para um técnico indicado por uma colega minha. Vocês não vão acreditar. O quê? O técnico que ficou com o meu computador é nada mais, nada menos do que o filho do meu professor. Não! Isso é mentira. Isso não é verdade. Agora, hoje ele não viu todas as fotos. Disse que era pra eu sumir da vida do pai dele, senão eu iria me incomodar. Não acredito. Cara, o mundo é muito pequeno, cara. Não acredito nisso, cara. Não pode ser. Vamos fazer assim: manda as fotos pra gente analisar. Manda as fotos. Qual é o endereço? A Claudinha, agora ela pode utilizar do corpo dela pra salvar esse casamento. Tu acha que ela tem que fazer o quê, Pianchas? Seduzir o filho. Meu Deus! Vai ter que dominar. Dá um cala de boca no filho, seduz é isso? O filho, fica com o filho e com o papai. Acabou. Agora... o homem é um desprendido. O homem quer manter o casamento pra sempre. O homem pensa o quê? Quero fazer a felicidade da minha esposa. Pra sempre, pra todo sempre. Agora eu tenho algo a dizer pra esse filho. Pro filho? Pro filho. Pro técnico informático. Falta de solidariedade masculina. Ah, eu achei também, mano. O pai dele... O pai dele teria feliz, ele entendeu? Tá pensando na mãe, né? Não, mas peraí, e a solidariedade masculina? Mas imagina o choque dessa criatura, Davi. Tá ali mexendo num computador. Ele gosta da mãe dele. No mínimo, aí ele vai lá e pum, se depara com o pai dele. Ele gosta da mãe dele. Com o pai dele, com uma jovem de quantos anos? Olha, eu ia sentir orgulho. Eu ia sentir orgulho de papai. Eu ia sentir orgulho de papai. Papai, olha, considerando parabéns. Isso aqui uma verdade, esse cara tá louco da cabeça. Enlouqueceu quem? Esse filho. Filho, claro. Filho, né? Imagina, cara. Isso aqui é uma verdade. Pirou? Pirou? É, a gente, na verdade, a gente só teoriza sobre a verdade aqui, né? Isso é verdade. E-mail verdade. E-mail verdade. Esse filho, no mínimo, devia te falar com o pai, né, cara? Davi, a Claudinha pediu opinião. Pediu opinião. O que ela faz? O que ela faz? O Pianja já deu a opinião dele. Eu concordo com a opinião do Pianja. Voto com o relator. Olha a Claudinha, que encrenca, hein? Tem uma galera ouvindo em Boston aqui, o Anderson da Silva. Não tem uma galera, deve ser uns dois ou três. O Thiago Zilli, o Rafael Zilli, a Nayara Pimenta e a Cris Torres, todas de Criciúma. Olha, frequentavam muito a rodoviária lá de Criciúma, terminal. É Boston, é Mata Pampa. Lá de Boston, ouvindo pelo aplicativo do iPhone. Mata Pampa, sabe que Criciúma é a segunda cidade do Brasil, se não me engano, que tem mais em proporção, né? Mais gente morando no exterior. Ah, é? E tem muita gente em Boston. É uma colônia criciúmense. É a segunda do Brasil. Segunda do Brasil. A primeira é aquela... Valadares, é isso aí. Tu vê só, e aí, rapaz. Porazinho? Eu vou contar a piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Panos umedecidos umbu! Como pode umbu ser tão molhadinho? Pelo amor de Deus, o programa tá pesado hoje. Sujeito meio esquisitão. Casa-se com uma loira gostosíssima e vai passar a lua de mel na Europa. Aquela coisa, né? Dirceu, lua de mel na Europa, Dirceu. Qualquer situação é essa mesma música. Dirceu, comemoração do título, Dirceu. Morte, enterro, Dirceu. Aí um mês depois, os dois estão de volta, depois da lua de mel na Europa, e a esposa queixa-se para a mãe. Mamãe, mamãe, o Ricardinho não tocou em mim durante a viagem. Bom, Ricardo. Ai, não é possível, minha filha. Vou pedir para o seu pai falar com ele. Que voz, meu. No dia seguinte, o tal Ricardinho está sentado diante do sogro. Ah. E aí, Ricardinho, como foi a viagem? Olha, foi ótima, seu Alberto. Sua filha adorou. E como estava Roma? Linda e eterna, como sempre. A sua filha adorou, sogrão. E Paris, como estava? Muito romântica, como sempre. Os cafés, cidade de luz, maravilhosa. Sua filha adorou. E a Espanha, ô Ricardinho. Ai, fomos ver uma tourada. A sua filha adorou. Escuta aqui, ô Ricardinho, vamos direto ao assunto. O que a minha filha adora? O que a minha filha adora é um homem de verdade. Cruze, seu Alberto, quem é que não gosta? Parou! Fala, gente, tá tão quietinho, Jesus. Tô com os problemas. Qual é os problemas? Que sabe, sabe. Descobriu, né? Sarampo. Descobriu sarampo. Que a gente tanto sarampo. Fala. Dona Rosa tá no hospital, meu. Que houve, cara? Tá se moribunda. Hã? Tá meio moribunda. Moribunda? moribunda. É moribunda, mesmo, quase morrendo. Sim, meu. E tu mas... fala com essa tranquilidade. Não, assim, mas vai dar tudo certo, tá lá. Mas o que que foi lá? Virou umas gorduras lá do... Dá umas gorduras, comendo demais, o coração tava... E a lojinha? Não, não é a loja, é bar. Tá e o barzinho? Tô tocando, tá lado. Eu e o Ronaldinho, tocando. E agora? Tamo aí, do lado, vendendo. Quem é que tá cuidando lá agora? Eu, a gente precisa de sarampo. O sarampo entrou no negócio, então. Não. Parece que é a Jennifer que tá fritando a rosquinha. A Jennifer entrou no negócio. Agora eles estão lá, o sarampo, a gente tá cuidando do bar lá. Então, o sarampo tá tocando o negócio junto com a Jennifer. Sim. Mas acho que não tem problema. Entendi. Não, tá. A Jennifer frita a rosquinha e o sarampo prova. Come a linguiça. E tu deixa a Jennifer mexer no negócio lá? Deixa. Claro, nada. Legal os dois. Cara, que legal essa tua inocência, meu. Bah, eu gosto de ti por causa disso. Tu é um guri bom. Só por causa disso, porra. Tu é um guri bom. Ah, menos mal que o sarampo tá duro no negócio. Ah, é. Acho que o sarampo tá tirando um pau. Limpinho. A Jennifer tira um pau limpinho. Como assim, estão pedindo bullying contigo, Geiso? Não tô entendendo. Oi, Geiso. Vai, não precisa. Deixa eu dar umas cantadinhas então aqui. Vamos ver, Geiso. Sexta-feira, né? Hoje é segunda. Ah. Gatíssima, salado. Se beleza fosse pecado, você seria a diabinha mais linda do inferno, salado. Gatíssimas, muito. Gatíssima, salado. Na balada do meu coração, você tem pulseirinha VIP, salado. Olha! Você é boa pro planeta, hein? Gatíssimas, tu não é. Sou do Luan Santana. Tu não é a Patrícia Poeta, tá ligado? Mas o que tu apresenta é fantástico. Ah, é, garoto. Muito bem, hein? Gatíssima assinada, dura para sempre, tá ligado? Quer ser o meu nada. Muito bom, hein, Geiso? Não é só romântico, sabe? Pelo menos tu não vai ficar sozinho, né, Geiso? Depois que a Jennifer fugir com o sarampo. Qual é que é, meu? A doença. Neste sábado, Pretinho Básico em Venâncio Aires. Balada do Pretinho, sábado em Venâncio. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificado só o Pretinho. Quero vender uma esteira, é do modelo Electronic 1.4 Caloi Fitness. Aproveite que o verão tá chegando e entre em forma, muito funcional, dobrável, ideal para ter em apartamento. Andei pouquíssimas vezes, por isso tá nova e lubrificada. Tá novinha, pronta pra andar, gauchão. O painel é completo de fácil leitura, marca velocidade, calorias gastas, distância percorrida e tempo. Tá pedindo R$499. É bom pra queimar uma caloria. Né, Magnata? Envie e-mail para fiquesexyproverão@hotmail.com. fiquesexyproverão@hotmail.com. Mas tá errado o apelo, cara. Tinha que ser fique saudável pra vida. @hotmail. Não fique sexy pro verão. É uma esteira, é um ótimo cabide. É o cabide mais caro que o cara pode comprar, né? Uma esteira. R$499. Fique sexy pro verão, @hotmail.com. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Vendo um smartphone Nokia E71. Um dos mais completos e bonitos aparelhos da Nokia. Tem conexão 3G e várias outras funções e acessórios originais. De brinde, leva junto um iPod Touch de 8 GB Wi-Fi completo, com carregador, fones de ouvido e capa de silicone original da Apple. Valor R$450, o smartphone Nokia e o iPod Touch. Os aparelhos estão em ótimo estado e têm poucos meses de uso. Motivo da venda é a grana que falta para comprar o meu iPhone e poder baixar o novo aplicativo da Atlântida, que eu já vi e tá demais. Os aparelhos se encontram em Floripa e envio fotos. O e-mail de contato é vendonokia.ipod@gmail.com. vendonokia.ipod@gmail.com. Gente, segurança no trânsito hoje, o assunto, tá? É importante, é importante. Segurança no trânsito. Dizem. Qual é a dica? Que o melhor ataque, a defesa é o melhor ataque, não é, Davi? É, o Celso Rotti não existe. A defesa é o melhor ataque. Pois então. Não, o ataque é a melhor defesa. O curso de direção ofensiva do Almir. Porque hoje em dia as pessoas são muito defensivas no trânsito, acabam o quê? Atacando. Porque a maior defesa é um ataque. Então, quando tu é muito defensivo, tu acaba matando o teu irmão próximo. Então, o negócio é ser ofensivo, gente. Ultrapassar com toda a velocidade. entendeu? Passar por cima das pessoas, que o que você vai estar fazendo? Defendendo. A si própria, a sua família, né? A sua família, muito bom, meu. É o curso pensado de direção ofensiva do Almir. Aí aprende o que é palavrão. Aprende tudo, buzinar. É bom falar palavrão no trânsito. E é eficaz também. Tu fala um palavrão no trânsito, muda o trânsito. É impressionante. Impressionante. O sai da frente, filho da pu. Bah! Muda todo toda a vida. Sai todo mundo da tua frente, é um negócio impressionante. Como então, é todo tipo de aprendizado para o curso de direção ofensiva na almirquetemania.com. Tá cortada, fechada, né? Exatamente. Como resolve o problema do trânsito. Exatamente, né? Maurício. Muito legal, né? Oh, bacana, né? Era isso, Almir? Era isso. Tem e-mail, tem site. O Danilo Fabiano da Silveira que mandou aqui, ó. Pediu, vocês são foda. Sou super fã de vocês. Tá aí, galera. Show de bola. Já voltamos com o Pretinho. Fique por aí. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico, são 17 para 7, tamo de volta pra Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big e Damilera Moda está nas ruas. Deixa eu falar de economia, deixa eu falar da HDI Seguros. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro agora em dezembro? Então presta atenção para não perder dinheiro. Olha só, a gente falou uma aqui, mas é sempre bom relembrar. O Renato comprou um Honda City 0 km, ele contou com várias seguradoras, o menor preço que ele tinha encontrado era de R$2.217. Aí ele lembrou de cotar com a HDI. De 2.217 caiu para 1.911, mais de R$300 de economia, dá 16% de diferença. Então não vacile, peça pro seu corretor cotar com a HDI Alto, um seguro que só não é superior no preço. A HDI Seguros é de bate pronto, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai daí, doutor Alceu. Que é dele o doutor Peter, doutor Maurício. Tá num evento lá dos jubilados da RBS, doutor Alceu. Puta que pariu. É, papa mesmo. Que isso? Doutor Davi, quem é que vai ser campeão brasileiro, doutor Davi? O Corinthians. O Corinthians. O Grêmio. O Grêmio não dá mais, Paulo Tantaninha. O Grêmio. Sempre consegue, né, Santana? Sempre. Nós somos imortais, seu vagabundo. Nós. Eu também? Vamos. Sim. Não, tu és. Doutor Alceu, não. Tu és. Todo mundo é, pelo jeito. Principalmente ele ali, ó. Davi. Ih, o Almir. Ah, o Davi. Davi, mau caráter. Não, mas tu antes gostava de falar, até meu nome dizia Davi. Davi. Pois tu queres roubar o meu lugar. Não é verdade, senhor. Eu tenho 40 anos, né, RBS? Tu tá querendo roubar o meu lugar? Tu tás querendo roubar o meu lugar, Davi? Não é verdade. Até guardei um cigarro pra ti aqui. Ó. Cadê? Toma aí. Não, não pode, agora, Davi. Aqui vou fumar. Não, cara. Aqui ele pode. Não, vai, não, vai, não, vai, não dá. Não, não dá. Aqui dentro. Olha isso, cara. Não, não. Ah, não. Doutor Davi, quem vai ser rebaixado, doutor Davi? Ah, isso Havaí. Eu sei. O Havaí já foi, doutor Dalmir. Então, não tem quem vai ter, doutor Davi? O Cruzeiro vai cair, doutor Davi? Eu acho que vai. Também acho. Pois é, o Cruzeiro, cara. Acho que vai dar uma merda daquele tamanho. Vai cair, né? Vai cair, né, Brito? Eu acho que o senhor, dessa vez, o senhor. Tem muitos filhos, o senhor, olha quantos filhos ele tem. Ele está olhando para a torcida sofrida do Atlético Mineiro, entendeu? E pensou assim, você sofrendo tudo isso para que chegue 2011, dezembro de 2011, e vocês possam rebaixar o Cruzeiro. Mas tu sabe que o outro jogo, o Ceará e Bahia, que vai decidir se o jogo vai ser em Salvador, né? Esse jogo vai decidir o futuro do Cruzeiro. Bahia já tá classificado. O Bahia ainda luta pela vaga na Sul-Americana. Já tá. Não tá. Na Sul-Americana. O Bahia ainda luta pela vaga da Sul-Americana, o que pode salvar a vida do Cruzeiro, porque aí o Bahia joga pra ganhar. E aí cai o Ceará. Hoje cairia o Ceará, né? Ceará do Yale. Se o Bahia ganha... Não, o Yale tá Ceará... no Goiás. É, o Yale tá no já Goiás. Já foi, já. O Yale já começou foi. O campeonato no Ceará, mas já foi pro Goiás. E o Inter e o Figueirense, doutor Davi, vão pra Libertadores? Só um pode ir, né? Eu acho que o Inter vai. O Inter vai? É, e aí depende. Olha do Atlético Paranaense também, né? Que vai jogar com o Curitiba. Mano. E aí o Atlético Paranaense estava rebaixado, mas aí devido ao empate lá do Ceará e do Cruzeiro, podem acabou ganhar, dando uma sobrevida pro Atlético. Se o Coritiba ganhar, pro Inter foi um baita resultado o empate do Ceará com o Cruzeiro, porque deu uma vida pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda tem uma esperança. Tem que ganhar do Curitiba. E aí salva o Inter. Sim, o Curitiba ganhando morto, já era Inter. Se ele tivesse morto, ele também ia querer que o rival não fosse. É, mas é mais complicado. Fiquei imaginando agora uma mulher ouvindo isso tudo, cara. É. Ah, bom. Tá, mas elas estão picadinhas. Saco, tio. Esse é o Gerino. Esse é o Gerino. Era isso, doutor Alceu. É data mesmo, doutor Maurício. Tá bom, então. Logo mais à noite tem bola nas costas. Não, interrompeu o assunto. Às 8 da noite pro Rio Grande do Sul e às 8 da noite pra Santa Catarina. Cada qual com a sua equipe, né, Marquito? Isso aí. O que, que vai ter hoje no Bola do Rio Grande do Sul? Vai ter... Essa discussão que foi adiante aqui. Quatro pessoas falando sobre futebol. Todas ao mesmo tempo. Um programa inovador no rádio. Não perca. Com as seguintes perguntas a serem debatidas. Quem vai ser o campeão brasileiro? Quem vai ser rebaixado? Quem vai conquistar vaga para Libertadores? Vale o Grenal, alguma coisa? É. Vale. Esse pequeno momento de discussão aqui vai ser desenvolvido logo mais. Isso. Então, mulheres, não assistam o programa hoje. É que o Mr. P não gosta de mulher falando de futebol. Pelo amor o Mr. P é um cara ortodoxo, né? Não, o Mr. P não falou nada disso. Mulher joga vôlei pro Mr. P. Mas eu entendo a mulher. É porque eu fiquei olhando e ouvindo e eu achei curioso. E aí imaginei, pá, uma mulher ouvindo isso, imagina que ladainha é mais ou menos como a gente... Ouvindo novela. É. Ah, será que o astro lá, o cara vai ganhar? Ou de cabelo e tal, e a gente ouvindo aquilo ali, entendeu? Mas não é ruim. Não, quantas vezes a gente já ouviu? Tá certo. Mas foi ruim, né? Além disso, a mulherada hoje se interessa pro futebol, cara. Claro, cara. Se interessa pro futebol. Débora de Oliveira. Principalmente foram jogadores de futebol. Qual é a informação, Débora? Eu me interesso por futebol, viu, Brito? Muito bom. Vamos aproveitar a Estrela Móvel que vem aqui só 3 vezes por semana. Davi Coimbra. Gente, tô falando sobre mulheres. Por favor. Nós temos um nosso ouvinte aqui que se chama Fábio Rockenbach. Mas ele disse: não sou jogador do Grêmio. Não é o do Grêmio. O nome do cara é Fábio Rockenbach. Fábio Rockenbach, exatamente igual, mas ele disse que não é jogador do Grêmio, é um homônimo. É, homônimo. Homônimo. Ele disse o seguinte, amigos... Pra que chamar o cara de viado? Ele tem uma... ele tem uma dúvida sobre as mulheres. O cara é nosso ouvinte, manda e-mail e chama ele de viado. Não só não é viado, como ele tem uma dúvida sobre as mulheres. Ah, mano. Okay, amigos, depois de anos observando minha namorada e outras que tais, então outras namoradas que outras que tais. Não consegui entender direito a relação das mulheres com o sutiã e a calcinha. Coisas sobre as quais... O sutiã vai em cima e a calcinha vai embaixo. Muitas pessoas falam de sutiãs e calcinhas mesmo não sendo mulheres. Próxima. Vou explicar. É comum observar que as mulheres têm o costume de adquirir em uma mesma compra 2 sutiãs e 5 ou 6 calcinhas. A explicação para a compra de mais calcinhas do que sutiãs me permanece obscura, diz o Fábio Rockenbach. Porque fica o amarelinho. Minha capacidade masculina não consegue entender esse conceito. Usariam as garotas um mesmo sutiã por 4 ou 5 dias seguidos sem lavá-lo? Não, é porque usam 5 só calcinha ao mesmo tempo, é isso? Não, é isso. Tá, não é porque isso. Elas não usam muito sutiã. Pois é que às vezes as mulheres saem com seios ao né? Tem a santa paciência, mas que inocência desses homens aqui, né? Porque calcinha, por favor, não dá pra estar usando mais de uma vez sem lavar. Tu usa o sutiã mais de uma vez, né? Eu uso umas 4 vezes. Umas 4. Mr. P é um cara que tem peito pra isso. Modelo, muito. Tem peito. Olha, um peitoral. Não, se as meninas quiserem, né, se pronunciar aí. Mas é óbvio que por causa disso, né, Tietchan? É, precisa mais calcinha do que sutiã. É óbvio. É uma peça que tem que estar trocando toda hora. Olha aí, ó. As meninas se manifestam. As meninas modernas hoje em dia não usam calcinha. Sutiã faz parte do seu estilo. É verdade. Faz parte, aparece. Uma parte da calcinha aparece. Ah, é? Uma parte do sutiã aparece. Faz parte do estilo da mulher usar um sutiã. Usar uma calcinha, às vezes montar um sutiã com uma calcinha diferente, com estampas diferentes. O que houve, Neila, no teu fim de semana? Passou o tempo. Nos anos 70 se discutia por que mulher comprava calcinha. E compravam mais nos anos 70 pra queimar nas ruas, brigando por coisas que já conquistamos. E ele fala, né, Lula? Ah, não, ele gosta. Já conquistamos. Ele gosta. É a dele. Não ouçam esse programa, desliguem o rádio. Desliguem agora. Agora, para de me pegar, porra. Para. Não. Sai pra lá, sai pra lá. Não pega tu. Ai, meu Deus. Larga tu. Assim sim. Quais são os nomes mais utilizados no Brasil? Maria. José. Maria e José. É o João em terceiro. Os caras fizeram um levantamento em cartórios e CPFs do Brasil. Paulo. Maria é usado por 13 milhões de mulheres brasileiras. José tem 8 milhões de Josés no Brasil inteiro. É, até porque o Maria tem aquelas combinações. E agora José. É, tem várias combinações. E o José também, né? Zé Carlos, Zé Luiz, Zé Antônio. Entre eles, José Maria e Maria José. José Augusto. É verdade. E tem também o grande inesquecível José Orlando, que toca na tribo. O terceiro nome mais utilizado no Brasil é Mr. P. O terceiro. Masculino ou feminino ou geral? Masculino. João. João, deve ser. Não. Pedro. Antônio. Antônio. Antônio. Santo, tem 3 milhões e meio de Antônios no Brasil. E tu sabe qual é o sobrenome, o maior sobrenome? Silva. Cavalcante. Ah, para. Tu acredita que é Cavalcante? Eu não acredito. Silva. É Cavalcante. Tá, mas peraí. O primeiro é José. O segundo qual é? O primeiro nome é Maria. É, o primeiro. 13 milhões. Ah, é geral, em segundo, é José, 8 milhões. Em terceiro, Antônio, 3 milhões. Em quarto, e na sequência, Hermenegildo. Olha que coincidência pra ti, Porã. Eu sei. O quarto e o quinto. João e Francisco. Meus filhos. Os João, filhos do Porã são. Que imaginação, hein, Porã? É o básico. Não, mas cara, é bonito. É o básico. Eu só quero. Vamos no básico. Eu vou justificar, né? Uma pessoa que tem o nome de Glenn só quer simplificar, verdade, velho. Quando eu disse, não, vai ser a coisa mais simples do mundo: João, Pedro e Francisco. Ó, tem uma curiosidade aqui. Qual é que é mais utilizado? Luiz com Z ou Luiz com S? Acho com S, né? Com Z. Com Z, com S. Quem vota não é Everton assim. Luiz, Everton Luiz, por favor. Olha a personalidade do povo brasileiro, cara. É o Z. O meu é com S e o do meu irmão mais. O do meu irmão do meio é com S e o do irmão mais velho é com Z. Tem o Luiz no nome? Everton Luiz Lima Cunha. O nome Luiz. O nome Luiz Lima Cunha. Everton Luiz Lima Cunha. Lima Cunha, hein? Ah, legal, Magnata. Pronto, já foi. Por isso que eu sou assim, entendeu? É natureza, é a natureza já. Tá no nome, né, Pio? O nome Luiz com Z é 3 vezes mais usado que o Luiz com S. Tem bem mais Luiz com Z. É mais bonito, né? Ó, os 10 nomes mais populares no Brasil: Maria, José, Antônio, João, Francisco, Ana em sexto, Luiz com Z, Paulo em oitavo, Carlos em nono e Manoel, o décimo nome mais utilizado no Brasil. Manoel com o Manoel. Manoel. Manoel. Manoel, né? Que nem os teus amigos lá, Manoel. Olha, pois, é realmente bastante interessante essa lista. Eu gostei, vou verificar depois. E Glenn não tem na lista. Não tem na história. Glenn. Vai daí, Jesus. Uma piadinha, tá? O que o martelo falou pro prego? O martelo falou pro prego? Bate que eu mudamo. Ai, se eu te prego. Ai, se eu te prego. Delícia. Se você me mata, ai, se eu te prego. Muito bom, hein, Geizinho? Vai, Porã. O taxista de Brusque. É o Cleiton. É uma piada velha de novo. Piada velha do Porã. Apoio. Analgésicos Rocha. Você dá pro seu marido e ele dorme. Ei, terminada a festa de casamento. O casal enfrenta uma longa viagem até que finalmente chegam ao hotel onde iriam desfrutar da lua de mel. Pô, lá vem ele. Meu Deus. Hoje duas de lua de mel, né? O noivo que tinha feito questão de preservar a sua noiva até aquele momento está excitadíssimo. Mas assim que ela aguardou. Assim que ela sai do chuveiro, ele percebe que havia alguma coisa errada. Rede! O que foi, minha querida, meu neném? Aconteceu alguma coisa? Ai, neném é brabo. Sabe, amoreco, eu preciso te conversar uma coisa. O que é, neném? Ela baixou os olhos constrangida e... É que... antes de a gente se conhecer, Você o quê? Você o quê? Diga logo, perguntou ele impaciente. Eu fazia... Eu fazia striptease numa boate. Ah, que isso! Que desagradável! Quem aqui, né, amigo? É, aí o noivo esbravejou, ficou com raiva. Essa não! Eu jamais seria capaz de imaginar que você pudesse fazer uma coisa dessas. Que desencantamento, que descaramento, que falta de vergonha. Eu não posso acreditar, você, minha princesinha, meu neném, dançando pelada diante de uma plateia. Isso não pode ser verdade. Tá muito bem, Bora. Olha, meu bem, sinceramente, eu preferia mil vezes que você tivesse sido uma garota de programa. É mesmo, amor? Então eu tenho uma boa notícia pra te dar. Parou, Rubinho. Eu acho que tá na hora. Não, não é isso. Aí, pode crer, vamos lá. Cara, tomou sobre cremoso. Cara, foi, não, guri, foi sem querer, foi só um perdigoto aqui na tela. Lamentável, achei que tinha começado o reggae dub. Não, tá na hora desse aqui, ó. Olha a diferença. Opa, de trilha. Olha aí, ó. Olha a serenidade chegando no pretinho. Hoje tem vocado. Vai, ô velho. Não, e a serenidade chegando de chinelos, bermuda e paletó. Que legal, Cid. Cale a boca, você não sabe que foi assim durante toda a minha vida. As pessoas que assistem a TV... elas não sabem o que tem por baixo da mesa, da bancada. É melhor não saber, né, Cid? E a Elma, como é que vai? Não se meta, guri. Eu vou falar com este outro que está do seu lado aí. Porã. Qual é o seu nome? Porã. Que estranho. Iglen, na verdade, meu nome. Iglen piorou. Piorou muito. Poxa. Piorou muito, é verdade. Mas você não sabe o que tem por baixo da bancada? Nunca Prefiro viu? Não saber. Mas eu quero lhe mostrar. Olha Mostra aqui. Mostra pro Geiso. Ah, quem é o Geiso? Esse guri do meu lado. Lindo, este lindo. Guri de merda. Ah, não. O Geiso se confundiu. Cada eu vou vida. Para os Salmos. Vai. Onde está aquele alemão grande? Tá num evento do grupo. Alemão grande? Como é que foi com a dona Emma sábado? Dona Emma. Ah, que noite. O que é que vocês fizeram, Cid? Tomaram refrigerante. E conversaram. Que a dona Emma queria tomar refrigerante com você. Conversamos. Lembrar a infância. E numa hora eu disse pra ela, boa noite. Mas é, ele não está, então, o alemão. Não, tá o vendo ele? Grande não está. Não, né? Então ele não tá, né? Ah, como você é estúpido, imbecil. Parte do princípio. Ô, tá. Cid, faz o salmo aí. Vou fazer aí. O salmo. Obrigado, barbudinho. Faz o salmo aí, Cid. Quem é você? Esse é o KG. KG. Nunca vi você aqui no programa. Não, o KG vem de longe, Cid. Você é novo no programa. Sou novo. Olha a carinha de novo que ele tem. Eu sou mais novo do programa, Cid. Parabéns. Você fica parabéns pra ti, Cid, que ficou se papagaiando e acabou o tempo. Vem aí a voz do Brasil. Discorama pra quem ouve pela internet. Amanhã, 1 da tarde, tamo de novo. Onde está o alemão, viado? Pega aqui, vou te mostrar, ó. A bichona.